Começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, moçada! Oi, gente! Oi, Brasil! Portugal! Toda a nossa rede! Estamos chegando no programa Carlos Pitty, tudo de bom pra você. Obrigado pela audiência de sempre curtindo e conferindo aqui o programa Carlos Pitty, né? Daqui a pouquinho tem entrevista exclusiva, até a Carla Fernando com os lançamentos da semana. Tem a Miroca trazendo também as notícias dos artistas e tudo pra você aqui no seu programa Carlos Pitty. Obrigado, viu? Agora tem o nosso tema de Natal 2011, Carlos Pitty e amigos cantando Natal de amigo, Natal de irmão. Lembrando que essa música tá no site carlospitty.com para você fazer o download no blog. Tem o videoclipe, tem os bastidores também no YouTube. Natal de amigo, Natal de irmão. Conferindo agora. Feliz Natal desde já. Feliz 2012 para você. Amigo, mais um ano se acabou. Foram tantas coisas que juntos passamos. Entre lutas e batalhas estivemos. Dias e noites de muitos sonhos nós vivemos. E chegamos até aqui. Nesse momento especial, amigo, eu quero te agradecer. Para mim, o perdão é uma magia. Entre risos e apertos de mão, foram brigas pelo bem do coração. E chegamos até aqui abraçados. Mais um ano que se foi com alegria. Em ano novo, vida nova, novos dias. Vamos juntos celebrar. Mais um Natal de amigo, mais um Natal de irmão. Eu desejo pra você o que desejas pra mim. Um Natal de muita fé e alegria sem fim. Também desejo pra você, meu amigo, meu irmão. Ano novo de esperança e paz no seu coração. Eu desejo pra você o que deseja pra mim. Você que já viveu um amor sem controle, agora você vai ter um choque de alta tensão. Programa do Carlos Pitty. Alô, galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Os melhores artistas estão aqui. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Mas é, ficava se perguntando assim, pô, como é que vamos entrevistar o Rodolfo? Mas tinha uma hora que tinha que se rolar, né? No momento certo, na oportunidade certa, daqui a pouco a gente vai explicar o porquê, né? Porque na verdade, você gravou o teu CD aqui no estúdio Flautim, né? É verdade, aqui é a minha casa, né, cara? Praticamente, porque eu me sinto muito à vontade, né? Flautim 55 abraçou meu trabalho desde do meu começo, né? O Neymar, que você é meu padrinho, então... Então precisava desse momento pra gente gravar aqui com você, né? Claro, tinha que ser aqui, né? É verdade. E aí, Rodolfo, como é que tá a carreira, o trabalho? Rodolfo Teodoro na estrada? Tá bem, graças a Deus, tô muito feliz com... Tá aqui com o CD, isso, né? Tá aqui, eu trouxe pra ti. Vamos mostrar aqui. Esse é meu primeiro trabalho solo, né? Fora do ar? Fora do ar, mas o título do CD é Simplesmente Gosto, né? Fora do ar é a música de trabalho, né? É, a música que eu trabalhei, é. Trabalhei, foi a primeira música a trabalhar, né? Vou deixar aqui pra acompanhar nós aqui na gravação. A primeira música foi pras rádios. E, e todo o trabalho é autoral, basicamente. Todas as músicas são suas, né? É, eu fiz... Na verdade, esse CD ele tem 12 músicas, né? Uhum. E das 10 são da minha autoria. É, esse CD tem parcerias ou não? Parceria? Tem uma que chama Me Chame, que é uma composição que é minha com um amigo que chama Sérgio Scarbinic. Ah, legal. E a outra? São duas que são... Aí eu regravei Cidadão, do Luiz Geraldo, ah, né? Ah, legal. Que, na verdade, não é do Luiz Geraldo, né? Essa música. Agora me falhou a memória. Você até falou outro dia em off pra mim, o compositor que você acabou ali encontrando. É, né? ele gravou aqui o CD dele também, na época eu tava gravando, né? A gente se encontrou, ele chama Lúcio Barbosa. Ah, já ia pegar o CD aqui pra achar ela aqui, né? É, o Lúcio, um grande cara, mandou um abração pra ele. E você de Cachoeira Paulista? Cachoeira Paulista, cara, tá vendo? É. Interior, perto de Aparecida, Guaratinguetá. Interiorzão de São Paulo. Terra boa, viu? Bom demais, né? O que a gente vai começar a mostrar aqui pra quem tá assistindo, acompanhando o nosso programa aí? Ah, então vamos começar com a minha música Fora do Ar. Que é uma... Vamos começar dentro do ar aqui, né? Então nós temos um clipe lá na internet, já tem mais de 15 mil visualizações, oh, né? Que chique. Vamos aproveitar que acho que a galera já conhece um pouquinho. Vambora, então. Tô fora do ar, tô fora de sintonia, você não me deu valor, chora pelo meu amor. Fora do ar, tô fora de sintonia, pra mim você acabou com tudo que eu sentia. Quanto mais você me pede pra voltar, mais eu quero te esquecer. Quanto mais você me liga, mais eu não quero te atender. Será que você não percebe que tudo tem um fim? Acho que pra você a ficha ainda não caiu. Tô fora do ar, tô fora de sintonia, você não me deu valor, chora pelo meu amor. Tô fora do ar, tô fora de sintonia, pra mim você acabou com tudo que eu sentia. Na caixa postal deixou recados, eu apenas deletei. Passa a noite por todos os bares pra ver se estou com alguém. Tanto faz agora se meu coração já não quer ter você aqui. De repente o jogo vira e você chora por mim. Tô fora do ar, tô fora de sintonia, você não me deu valor, chora pelo meu amor. Tô fora do ar, tô fora de sintonia, pra mim você acabou com tudo que eu sentia. Esse amor agora não estava nem aí, partiu meu coração. Você que me pediu para partir, vou me entregar pra outra paixão. Tô fora do ar, tô fora de sintonia. Boninha, você não me deu valor. Chora pelo meu amor. Tô fora do ar, tô fora de sintonia. Pra mim, você acabou. Tô fora do ar, tô fora de sintonia. Você não me deu valor. Chora pelo meu amor. Tô fora do ar, tô fora de sintonia. Pra mim, você acabou. Com tudo que eu sentia. Tá fora do ar, está bem dentro do ar aqui o Rodolfo Todoro hoje. Dentro do ar, né? É, com a gente aqui no programa Carlos Pitt. Mas assim, quando você começou a cantar, ou quando você decidiu a ser cantor, ou a coisa foi fluindo, não sei como que aconteceu pra você, a música sertaneja já estava no sangue, você optou pelo estilo, como é que foi a escolha por ser um cantor sertanejo? É, né? Com certeza, porque eu comecei com mais ou menos 8 anos de idade, né? Meu pai sempre incentivou muito, assim. Então, a minha irmã já estudava piano, né? Aí ele falou pra mim assim: pô, você não gostaria de estudar um instrumento? Vai estudar um violão, né? Porque eu acho que antigamente tinha aquelas coisas, né? Tradição e família: menina toca piano, menina violão, né? Sim, sim. E aí eu comecei a estudar violão lá com o professor e não levava muito a sério, né? Eu levei mesmo depois, com meus 14 para 15 anos, assim, que eu comecei mesmo a levar a sério, que eu me espelhei muito no João Paulo e Daniel, né? Uhum. Mais praticamente no Daniel, na época que ele mesmo veio com aquele auge do Adoro Amar Você. Mas o sertanejo lá foi muito presente, né? Meus tios gostam muito do sertanejo, cantam também. E a sua família, o apoio, assim, como é que tem sido lá no começo? Como é que foi e como é que tem sido hoje? A minha família? É. No começo é um pouco difícil, né? Eu acho que pra mãe aceitar, assim, né? Até pro pai também. E principalmente pra quem não tem noção do meio, o que que é isso? O que que você vai fazer? Vai viajar? Vai ficar na estrada? É, verdade. Porque acho que a família fica muito preocupada, né? Acho que lá, no meio da música, é meio de desocupado. O pessoal acha, né? Aquela pergunta básica. Bom, você canta e trabalha com o quê, né? Você trabalha, né? É, quando, normalmente você chega, né? Ah, você é cantor? Mas e aí, o que, que você faz além de cantar? Né? Você trabalha? Você trabalha com o quê, né? Não, mas faz parte, né? Mas os meus pais hoje já apoiam muito, graças a Deus. Minha mãe, meu pai me dá muita força. Minha irmã também, né? São meus maiores fãs, né? Na verdade, sim. E os trabalhos desse ano, 2011, como é que tá o Rodolfo Teodoro na estrada ainda? Então, a gente gravou agora uma música nova, né? Tá com gravadora agora também, né? É, isso, eu assinei com a LGK Music, né? O presidente nosso lá é o Liber Gadelha, foi um grande produtor musical. Um abraço musical pra ele aí. É, o pessoal todo da gravadora lá. E então, a gente tá apostando bastante, graças a Deus. Assinei com a Warner Chappell, né? Que é minha editora musical hoje. Bacana. Sou compositor exclusivo da Warner. Legal. Hoje, né? E parceiro meu também, que a gente compõe música junto, Carlos, né? Pitt, é. Inclusive a Lia Pequena gravou aqui no flautinho, né? Gravou aqui, é. Nossa composição, né? A calendária, né? Vamos mostrar daqui a pouquinho. Vamos, daqui a pouquinho nós vamos cantar. E aí, você correndo sem parar agora. Correndo, mais trabalho, né? Então, a gente que tá gravando agora, né? Na verdade, tá finalizando aqui. Essa semana termina aqui nos estúdios. É uma música nova de trabalho, com uma surpresa. Você aí vai mostrar pra nós? Não, hoje não. É surpresa, não posso. Estamos bem de amigo, né? Vai surpresa, calma que vai chegar. E o que vão mostrar agora então aqui? Já que não vem a música nova ainda. Ainda. Vamos cantar uma música que chama Tá Bem Melhor Sem Você. Opa, é pra dançar essa ou é? É, pra dançar. Aquele casal que terminou com a namorada. Ô, Tá Bem Melhor Sem Você. Aí diz assim, tá bem melhor. Ou a dupla, né, que terminou com o parceiro. Tá bem melhor sem você. Segue aí, Rodolfo Teodoro. Segura. Tá bem melhor sem você. Tô podendo sair, tô podendo beber. Tá bem melhor sem você. Vou sair por aí, hoje eu vou me perder. Tá bem melhor sem você. Tô podendo sair, tô podendo beber. Tá bem melhor sem você. Olha, é tarde demais, eu quero te esquecer. Se me chama pro boteco, eu vou cair na gandaia. Hoje eu encontro um novo amor. Se me chama pro rodeio, que hoje eu tô empolgado, vou levar meu laço, eu tô cheio de amor. Tá bem melhor sem você. Tô podendo sair, tô podendo beber. Tá bem melhor sem você. Vou sair por aí, hoje eu vou me perder. Tá bem melhor sem você. Tô podendo sair, tô podendo beber. Tá bem melhor sem você. Olha, é tarde demais, eu quero te esquecer. Meu amor, não vou chorar, não vou. Já já outra paixão vai substituir o nosso calor. Nada vai me abalar, não deixo. Nada de tristeza, nada de choro, quero comemorar. Tá bem melhor sem você. Tô podendo sair, tô podendo beber. Tá bem melhor sem você. Vou sair por aí, hoje eu vou me perder. Tá bem melhor sem você. Tô podendo sair, tô podendo beber. Tá bem melhor sem você. Olha, tarde demais, já quero te esquecer. Tá bem melhor sem você, viu? Meu amor, não vou chorar, não vou. Já já outra paixão vai substituir o nosso calor. Nada vai me abalar, não deixo. Nada de tristeza, nada de choro, quero comemorar. Tá bem melhor sem você. Tô podendo sair, tô podendo beber. Tá bem melhor sem você. Vou sair por aí, hoje eu vou me perder. Tá bem melhor sem você. Tô podendo sair, tô podendo beber. Tá bem melhor sem você. Olha, tarde demais, eu quero te esquecer. Tá bem melhor sem você. Tô podendo sair, tô podendo beber. Tá bem melhor sem você. Tá bem melhor sem você. Tô podendo sair, tô podendo beber. Tá bem melhor sem você. Olha, tarde demais, eu quero te esquecer. Bom, pra quem quer levar o teu trabalho, teu show, enfim, contratar você, conferir suas composições, enfim, contato geral, como é que faz? Então, contato geral, lá no meu site tem, né? www.rodolfoteodoro.com. Lá tem os telefones, mas é 0 operadora 21 2553 5487. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então tá certo. Rodolfo, foi um prazerzaço conversar contigo aqui no programa. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, obrigado pelo convite. Admiro muito também a sua garra, obrigado, né? Obrigado, obrigado. Carlos Pitt, aí todo mundo conhece, né? Todo mundo quer. A dois e terceira. Todo mundo gosta de vir aqui no programa do Carlos Pitt. Eu sempre escuto os amigos falar, pô, o programa do Carlos é muito legal. Sentiu a vontade aqui ou não? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Na próxima vamos melhorar, então. Com certeza. Quero agradecer demais. Obrigado mesmo. Toda a sua produção, você, a Carla, você Miroca. Sabe que né? Você é de casa, amigão nosso, parceiro. Você é de casa aqui, tem que voltar sempre aqui pra gente conversar aqui. Maravilha. Porque, na verdade, com você já não é nem entrevista, é uma conversa, né? É. Que é bem, ó, você é de casa aqui. Que bom. E pra gente fechar cantando aqui? Vamos fechar com a Calendário? Vamos fechar com a Calendário. Essa música é uma composição minha com o Rodolfo Teodoro, produzido pelo Ney Marques, produzido aqui no Flautim, né? 55, em São Paulo. Ficou maravilhosa a música. Fechou, né? Vamos, vamos. Tão legal. Obrigado, gente. Rodolfo Teodoro e Calendário pra gente cantar pra vocês aqui. Rabisquei no calendário, você pode ver os 12 meses e os dias, o ano todo com você. Pra viver todas as quatro estações, eu só te digo uma coisa, pra sempre te amarei. Dia 1º de janeiro é feriado nacional. Fevereiro a seu lado, a minha vida é carnaval. Mas não há chuva que me impeça de te ver. Dia 1º de abril não vai ser mentira. Quero casar com você. Rabisquei no calendário, você pode ver os 12 meses e os dias, o ano todo com você. Pra viver todas as quatro estações, eu só te digo uma coisa, pra sempre te amarei. Vai você agora, vai. E em maio eu imagino você noiva e feliz. E em junho arraia muito foguete pra soldar. Em julho tem inverno pra gente esquentar. Em agosto ao seu rosto tudo pode acontecer. É só você querer. Rabisquei no calendário, você pode ver os 12 meses e os dias, o ano todo com você. Pra viver todas as quatro estações, eu só te digo uma coisa, pra sempre te amarei. Bom demais. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Uma Casa Portuguesa, de segunda a sexta-feira, assista no Canal 2 ao melhor da música nacional. Carlos Bonaparte leva até si as novidades, o fado, a canção ligeira e a música de baile. Porque uma casa portuguesa é assim mesmo que se quer, repleta de música e alegria. Uma Casa Portuguesa, de segunda a sexta-feira, às 19h, no Canal 2 da Antena Web. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro. O espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro. Aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no Canal 2 da Rádio Antena Web. A Antena Web está à procura de novos locutores. Por que não se atreve? Lançamos o desafio. Integre a equipa de locução da Rádio Antena Web. Se estiver interessado, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para saber mais pormenores. Nós não exigimos muito. Só alguma arte e engenho para o efeito e muita, muita vontade. Rádio Antena Web. A sua, a nossa, a rádio de todos nós. Do Carlos Pitti. Alô, Carlos Pitti, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Alô, você, tudo de bom? Quer falar com a gente? Com o programa Carlos Pitti, envie um e-mail pra gente, programa@carlospitti.com. Lembrando que a minha música nova, Água de Rio, o tema de Natal 2011, Natal de Amigo, Natal de Irmão, tudo sobre o programa Carlos Pitti, né? Você pode conferir no site carlospitti.com. Fotos, vídeos, agenda e muito mais, carlospitti.com. Agora tem a Miroca trazendo as notícias dos artistas. Alô, alô, Carlos Pitti, alô, amigos de todo Brasil e de Portugal, tudo bem? Vamos às notícias da semana. E Victor e Léo convidaram contratantes, amigos, radialistas e algumas pessoas da imprensa para um jantar enquanto se apresentavam no palco. Isso aconteceu em Uberlândia, onde os irmãos têm um sítio. O evento foi a comemoração da dupla por 5 anos de sucesso, 20 de carreira, e promoveram o seu novo trabalho Amor de Alma, lançado no início do mês. Ufa! Estiveram presentes nomes ilustres como Zezé de Camargo, Bruno, Alcione, Roupa Nova, Fagner e Alexandre Pires. Depois do jantar, todos foram convidados a dividir o palco com Victor e Léo. O Victor fez questão de dizer que, juntamente com o empresário, eles são um trio e não uma dupla. Também estiveram no palco a dupla Fred e Gustavo, que lançou seu DVD recentemente pelo escritório de Victor e Léo. E também a nova contratação do escritório, Diogo e Danilo. Mesmo chegando no final do evento discretamente, Xuxa virou o centro das atenções e Victor, de brincadeira, deu uma bronca na apresentadora por conta do atraso. Ela estava num outro evento, né? Na próxima semana, as rádios passam a tocar a nova música de trabalho da dupla, Lágrimas. Vocês lembram do Renner, o ex-parceiro do Rick? Ele está internado em uma clínica de reabilitação e a equipe do cantor garante que o caso dele não tem a ver com o uso de drogas e sim com crises de depressão e síndrome do pânico, doença que tem desde 2001, quando ele sofreu um acidente que resultou na morte de duas pessoas. O próprio Renner veio a público esclarecer que está na clínica de um amigo particular para espairecer e recarregar as energias para o reinício das suas atividades no ano que vem. Quando ele se separou de Rick há um ano atrás, o Renner até conseguiu um investidor que viabilizou seu lançamento como artista solo. Recentemente, pelo fato de não ter havido muita repercussão com a nova carreira, o investidor caiu fora e o cantor ficou sem condições de bancar o trabalho. Na verdade, gente, o Renner ficou muito abalado com o fim da sua dupla com o Rick e também se decepcionou com a dificuldade em seguir a carreira solo. Segundo ele, houve muitos falsos investidores, não foi um só, não. Outra decepção do Renner, segundo as palavras dele, foi com as rádios que cobravam muito caro para tocar suas músicas novas. A gente quer saber mesmo a verdade? Desconfie da internação de artistas, viu? O tal acidente em 2001 2001 foi provocado pelo Renner e, portanto, ele teve que pagar uma indenização alta à família das vítimas. Fora isso, o Renner tem que arcar com pesadas pensões aos filhos de relacionamentos que não deram certo. Com a carreira em declínio, ficou difícil honrar tantas despesas. A saída? Clínica. É a maneira mais fácil de driblar a justiça e a cadeia. Aqui digo Marrone, que também correu o risco de ser preso por ter pilotado o helicóptero em que acabou se acidentando. Qual o conselho do advogado? Clínica. De novo, passa a perna na justiça. E pronto, falei. Ah, e o que eu não posso deixar de falar também é para vocês darem uma olhadinha no site do Carlos Pitt, www.carlospitt.com. Lá vocês têm as novidades da carreira, as entrevistas que vocês ouvem aqui e ainda podem assistir o videoclipe com a música de Natal. Gente, tá tão bonito. Se você não assistiu, assiste lá. E se assistiu, assiste de novo. Vamos nos preparar pro Natal com uma mensagem bonita, né? Beijão, pessoal. Boa semana e até a próxima. Beleza, Miroc, sempre com a gente aqui, né? Bom, pra você que tá ligado, curtindo o programa Carlos Pitt, tudo de bom, obrigado aí pela audiência, viu, com a gente. Vambora, trazendo agora a música que eu compus e eles cantam. A música, essa música eu fiz em parceria com meu amigo Rodolfo Teodoro, Carlos Pitt e Rodolfo Teodoro na autoria. E quem gravou foi a cantora Lia Pequeno. Alô, Lia! Alô, moçada de Piracicaba, São Paulo. Pessoal, a Lia é do Mato Grosso do Sul, né? Mas ela tá com trabalho, com um escritório, empresários na região de Piracicaba e Limeira. E vocês vão curtir agora Calendário. Rabisquei no calendário, você pode ver. De te ver, dia 1º de abril, não vai ser mentira. Quero casar com você. Rabisquei no calendário, você pode ver os 12 meses e os dias, o ano todo com você. Pra viver todas as quatro estações. Sempre te amarei. Em maio, imagino sendo noiva e feliz. E em junho, um arraiá muito foguete pra soltar. Em julho tem inverno pra gente se esquentar. Em agosto, ao seu gosto, tudo pode acontecer. É só você querer. Rabisquei no calendário, você pode. Brasil, alô Portugal, eu sou a Fátima Leão, eu também estou com o Carlos Pitt. Fátima. Oi.